A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web, ou melhor, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo nestes 30 minutos semanais que retomam as suas emissões aqui na Rádio Antena Web para passar consigo ao outro lado do espelho. Acreditamos que em cada um de nós existe um espelho, um lugar onde nós nos podemos ver, rever e reencontrar. É esse lugar que nós queremos que você reencontre connosco aqui aos domingos pelas 22h30. Fique então connosco nesta emissão que começa agora a retomar. Começamos agora esta retoma com So Shed, música trazida por Gregorian. É a primeira música desta noite e espero que seja do seu grado. Fique então por aí, eu volto já com um pensamento para si. Até já. Estamos de volta a esta nossa emissão, a este nosso espaço de 30 minutos, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, para lhe trazer um pensamento especial escolhido para esta emissão de retoma. O nosso pensamento escolhido é de Fernando Pessoa, que criou alguns heterónimos, tais como Ricardo Reis e Álvaro Campos. Vamos ficar com um pensamento simples que nos diz o seguinte: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Umas frases simples, versos simples, que eu acho que o podem ajudar a passar ao outro lado do espelho, a rever-se, reencontrar-se e aprender a amar-se. Vamos à música enquanto pensamos nisto, porque vale a pena. Até já! Estamos mesmo no fim desta nossa emissão do programa Espelho Mágico. Da minha parte é tudo, mas prometo voltar no próximo domingo, às 22h30, para lhe fazer companhia. Foi um prazer enorme estar consigo. O meu nome é Joana Santos e convido-a na próxima semana a estar aqui para ouvir mais um Espelho Mágico e passarmos juntos ao outro lado do espelho, com músicas, sobretudo, muito bonitas e calmas. Terminamos esta nossa emissão com Indian Dream, na voz de Shane, e logo depois ficamos com Hibernaculum, música de Michael Field. São estas as duas músicas escolhidas para o ponto final nesta nossa emissão, que é a primeira nesta nossa volta aqui à Antenue. Fique bem, boa noite, até para a semana. Black mountains and the ocean, there was an unseen cloud coming.